tá em cima da hora. Falou, tô saindo, boné na cabeça, a bermuda caindo. Tô dobrando a esquina, vejo a rapaziada. Quem vai pro pagode, tomou uma gelada. Eu já tô, eu também. Demorou então. Vou eu, Carlinhos, o feio alemão. Então tá, vamos aí, que é pra não se atrasar. O pagode, moleque, já vai começar. Tá no jeito de andar, é, no jeito de viver. Ninguém pode mudar, é meu jeito, moleque, de ser. Não dá pra disfarçar, não tem como esconder. Eu sei que vai notar, é meu jeito, moleque, de ser. Tá em cima da hora, falou, tô saindo. Boné na cabeça, a bermuda caindo. Tô dobrando a esquina, vejo a rapaziada. Quem vai pro pagode, tomou uma gelada. Eu já tô, eu também. Demorou então. Vou eu, Carlinhos, o feio alemão. Então tá, vamos aí, que é pra não se atrasar. Porque o jeito, moleque, já vai começar. Tá no jeito de andar, no jeito de viver. Ninguém pode mudar, é meu jeito, moleque, de ser. Não dá pra disfarçar, não dá, não tem como esconder. Eu sei que vai notar, é meu jeito, moleque, de ser. É meu jeito, moleque, de ser. Tá no jeito de andar, jeito de viver. Ninguém pode mudar, é meu jeito, moleque, é meu jeito, moleque, de ser. Não dá pra disfarçar, não dá pra disfarçar. Não tem como esconder, eu sei que vai mudar, é meu jeito, moleque, de ser. Tô em cima da hora, falou, tô saindo.